Nessa Clareza 2, o 3733, mantenha a posição, mantenha o ponto de espera. Tá bom. Decolo 52, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia, 208. 7629 decolou, solicita Leda. RP 6729, contato radar, vou para o 360, vou direto Leda. 360, Leda, 6729, obrigado. Chame 250, complete a aproximação final, chame torre, ou no 8 decimal 6. Torre 186, eu chamei 6250, obrigado. Carona 368 tem livre decolagem da pista no zero, vento 140 graus com uma dúzia de nós, força aérea 1368. Bom dia, Torre de Salvador, é o Oxané 6250, está passando Simbra. 6250, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 9. Ajustado 2019, aguardando pista livre, Oxané 6250. Quando 335, com recife, Oxané 6319, obrigado, bom dia, bom domingo. Bom voo. Juliette, Pátio Uno, para remoto, ano 3, voo 9220. Torre Salvador, a Vigete 6729, queria lhe pedir uma gentileza. Sigo Web 6729. Porque atrasado, você não poderia coordenar com o centro, varmo direto, posição, bridge? Sim, Web 6729, aguarde a coordenação com o centro. Direto, bridge, obrigado, já de antemão. Nós. Livre pouso, pista 10, Chané 6250, obrigado. Yeah. 368, decolo 55, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. 1368, chamando 20, decimal 8. Obrigado, bom dia. Aqui, Vitor Índia, prossiga. E 6729 após a posição da El, tá autorizado o AVI. Bridge. Da El, bridge. 6729. Força aérea 1368. Sério no 368, acione o código 5065. Código 5065, força aérea 1368. No 368, contato radar, suba para 160 na saída coral. 1368, suba para 160 na saída coral. Romero, no solo 57, libere próxima direita na Taxi Fox e chame 121-9, solo, bom dia. Fox, chama solo 219, Oxané 62, 50. Mantenha a posição, tá 3377. Confira que foi o TAM 3733, segundo bom. A reportagem da Juliette, o chamei 62 e 50. Web 6729, chama agora Recife, 25 decimal 1. 1251, na metade da nave. Corrigindo, decolo 59, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, 16, bom dia. Juliette, Xanai, 6250. Guardando para ingresso no pátio 1, Xanai, 6250. 33, sobe 3 minutos. Confirme? Saída da El, sobe 360. 360. Ok, autorizado para o 02, 6250. Ok, estamos visual com ele, obrigado. Quantos pés, Mike Eco Delta com ajuste 1019? Delta. Salvador, Botelho, 1, 3, 2, 3.

7 Mega com Delta Solo 08, a tua parte da livre, tenha um bom dia, tenha um forte. Time Controle 120, decimal 8, tenha um bom voo e bom dia. 10-08, depois cancela para segue visual, coral. Decolada 10, curva direita, 5196, e o controle 1208, é o trip 5595. Cortará para o estacionamento. Tráfico TP 5595, apenas para confirmação, a saída é coral, somente coral, né? Salvador, Força Aérea 1383, espera da intersecção até o próximo. No 383 ali, mantenha no zero. Força Aérea 1383, qualidade é mais. Um 368 atingiu o nível 160. Confirme. 1368 atingiu o nível 160. Copiado. Vai manter a posição alinhado por mais um minuto devido à aeronave à frente na mesma rota e mesmo nível. a maré 3002 para 2000 pés entre nós. Controle, Força Aérea 1383, executando saída padrão Coral, prossegue para Coral. Força Aérea 1383, contato radar, sua para 1960 na saída Coral. Força Aérea 1383, subirá para 60, saída Coral. 1368, chama o setor Recife, frequência 251, alternando 3325. 1368, chama o controle Recife, 125, décima 1, alternando 133, décima 25. Controle Salvador, muito bom dia. O gol 10 no 4, ciente da mais. 014, mantendo distração. Desse mantenha 3 mil pés, ajuste de altímetro 10019. Identificou 3019, gol 10 no 4. Gol 983 para posicionamento no portão 5.